conduzia de 3601. Sou 3601, prossiga. Poderia confirmar a saída do 3061? 3601, sim, filho, seu destino, aerovia. Então, o senhor está indo para São Paulo, Congonhas? Voando pela uniforme do Lula, será da El, essa vida. Estava muito chiado, poderia confirmar? Que só um minuto, eu estou fazendo check na área, só um minuto, por favor. Ok. Então, 3601, nascendo para São Paulo, via uniforme do Lula 16, você é será dela. Poderia confirmar a saída, então é o São Paulo, na operação do Lula 6, saída. Dael, Leda e Bridge. Dael, Letra e Bridge. Dael, Leda, Leda, Leda, Bridge. Ok, Leda, sim. Obrigado. 4601, posição 4, sentido aéreo, autorização para São Paulo. Titan 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, e uniforme Luna 6. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, lei da PLG da Bridge, controle no 20, decimal 8, transponda 5451. São Paulo, Congonhas, 360, via Upper 16, escola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, aciona o 451. Estamos 360, não sempre para pushback, Samar. Então, para push, acionamento, só poderia confirmar, a transição é Bridge ou é Sim? Transição, inicialmente no perfil da saída da El, após a posição da El voará Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, e após Leda voa Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, fixo para interceptar a aerovia. Ok, entendi.